Eis o prólogo do livro Filosofias da Afirmação e da Negação de Mário Ferreira dos Santos. Não se pode deixar de reconhecer que Nietzsche foi o grande profeta do século XIX. A sua antevisão do século XX está confirmada, pois a ascensão do niilismo em sentido filosófico conhece um novo avatar. E dizemos avatar porque nas épocas de decadência dos ciclos culturais não é outro o espetáculo a que se assiste. Julgamos conveniente expressar aqui, num bem rápido esboço, embora veemente, a fisionomia de nossa época de fariseísmo e filisteísmo intelectual, em que a moeda falsa substitui a verdadeira, em que as mais abstrusas e falsas doutrinas, já refutadas com séculos de antecedência, surgem como novidades que atraem para o seu âmbito as inteligências deficitárias de nossa época, que cooperam, conscientemente ou não, na tentativa de destruir o que havia de mais positivo no pensamento humano. Há necessidade de denunciar esse aviltamento da cultura e dos valores, e também demonstrar a improcedência das tentativas de dissolver o que havia de mais elevado no pensamento humano. Neste prólogo faremos o diagnóstico. A terapêutica vem depois nos diálogos, onde examinamos a falta de base das afirmativas niilistas da filosofia da negatividade que se antepõe à filosofia da positividade, à filosofia afirmativa, à filosofia do sim. A ação destrutiva das doutrinas negativistas já provocou muitas lágrimas e derramou muito sangue. Estamos vivendo em pleno niilismo e este está alcançando as suas fronteiras. E é um dever dos que se colocam do lado da afirmação e da positividade trabalharem, afanarem-se, esforçarem-se para combater a sanha da decadência, cujos vícios estimularam inúmeros males à humanidade e ainda prometem outros maiores. O niilismo moderno tem suas raízes em dois fatores importantes, nos erros filosóficos dos sofistas modernos e na crise econômica. Os que julgam que se é capaz de explicar os primeiros em função dos segundos, esquecem-se que a sofística não nasceu entre nós. Ela se repete em nós quando as condições ambientais lhes são favoráveis. Assim, os fatores ideais encontram um campo fértil para o seu desenvolvimento, quando os fatores reais lhe dão o conteúdo fático, que os fundamenta de modo melhor e mais seguro. A economia implica a inteligência. Não é ela uma obra animal, mas humana. O fato econômico não é um simples produto do esforço físico, mas, sobretudo, da direção inteligente. Se não fosse assim, os animais seriam capazes de construir uma economia. O fato econômico é um fato cultural e não meramente físico. Nele se revela uma escolha, um arbítrio da inteligência. Nele, há a direção dada aos esforços pela consciência e pelo saber humanos. A economia não cria inteligência, mas é um produto desta, embora estimule. Não é um produto puro e simples, mas sim uma síntese da natureza e do espírito. Por outro lado, a crise instaurada nas ideias, a qual testemunha a invasão do niilismo, tem suas raízes mais longínquas nas próprias ideias, e seu reforço e intensidade são estimulados pelos fatos econômicos. Não é difícil demonstrar o que postulamos agora. Em nossa filosofia da crise, mostramos que todo existir finito é crise, e por isso também o é o homem em todos os aspectos da sua existência. Mas a crise que aponta a separação e a negação relativas não é a prova da negação absoluta. Se há o não ser relativo, nada nos pode levar à afirmação do nada absoluto ao qual tende inevitavelmente o niilismo, quando levado até as suas últimas consequências. A crise revela dois aspectos antagônicos, mas escalares. A direção de afastamento, o diástema, que é a diácrise, e o de aproximação, a síncrise. Naquela obra, demonstramos que as ideias diacríticas tendem a separar e afastar o homem da solução dos seus problemas, como as ideias sincríticas apenas oferecem falsas soluções. A crise é inevitável, mas pode ser agravada. O homem só pode salvar-se no homem. A solução da crise não pode ser encontrada na reunião mecânica das coisas, mas através de uma transcendência que a supere. Na sociedade medieval, havia classes também, mas havia um sentido universalizante, católico, de catholicon, dos pitagóricos, que uniu os homens na transcendência religiosa. A sociedade moderna surge quando aquela perde aos poucos esse poder unificador. A diácrise instala-se. Surge o progresso econômico e o homem domina cada vez mais a natureza graças à ciência e, sobretudo, à técnica. Seria absurdo negar os aspectos positivos desta vitória, mas absurdo também seria negar-lhe os aspectos negativos. alternância é sempre inevitável nas coisas humanas, e se não considerarmos os polos antagônicos, teremos sempre uma visão abstractista e falsa da realidade. O desenvolvimento da técnica e da ciência, com a redução do poder sintetizador transcendente da religião, fez o homem perder muito da sua dignidade. Transformando-o em uma coisa entre coisas, o progresso econômico fez-se também à custa do valor humano. Quando a produção, embora em série da sociedade antiga, fundava-se realmente nas condições artesanais, o homem tinha um valor econômico, mas também, sobretudo, moral. Numa sociedade que reverte a escala de valores nobres para instaurar uma escala de valores utilitários, o homem passa a ser nada mais que um instrumento de uma grande máquina de produção. Um instrumento que a inteligência apenas valoriza, mas já palidamente, porque a máquina, aos poucos, por superar em muitos aspectos a habilidade do indivíduo, passa a ter mais valor que ele. Na sociedade escravagista, o valor do escravo é apenas o econômico, o seu valor humano é mínimo. Na sociedade industrial de nossos dias, enquanto é o homem olhado apenas pelo lado econômico, seu valor tende normalmente a diminuir. Quem pode negar que o sonho de todo empresário industrial é a produção apenas realizada por máquinas? O homem é um entrave, um obstáculo até. Que é a cibernética moderna no seu afã de construir máquinas que substituam os poderes intelectuais do homem, senão a tentativa de superar o óbice da inteligência? Que ideal maior do que fabricar a inteligência? Quanta esperança perpassa nessas experiências na realização do robô, o símbolo mais representativo de toda a nossa época? Desnecessitar da inteligência humana, máquinas capazes de projetar máquinas, de escolher máquinas, de realizar máquinas para produzir tudo. Nesse dia, poder-se-ia desterrar a inteligência humana para os museus, e poderiam as gerações futuras rir dos cálculos matemáticos de um Newton, de um Leibniz, das especulações dos filósofos. Libertarmos-nos da inteligência, poderia ser a frase galardão de uma era. Quantos sonhos povoados dessas esperanças não agitarão a mente de tantos empresários e de tantos niilistas? Mas essa esperança também se desfará em pó, também a derrota se aproxima. Pois bem, tudo isso, levando o homem a perder muito de indignidade, colocou ante o homem moderno a mais angustiante das perguntas. Que valemos, afinal? E que vale o valor? Que é valor? Essas perguntas que o agitam espicaçam-no, afinal, a procurar. E essa procura não será inútil. Essa procura há de lhe oferecer ainda o imprevisto, e ele terminará por encontrar no meio do caminho outra vez uma solução que unirá, mas através de uma transcendência. As filosofias niilistas de hoje são os avatares da sofística grega, que destruiu uma cultura e deu um triste final a páginas tão belas da história. Quando intitulei este livro de As Filosofias da Afirmação e da Negação, quis colocar-me plenamente no meio do que é a soberba consciência moderna, e também quis tomar uma atitude. A diácrise em que vivemos, a crise instaurada que cria abismos entre os elementos constituintes, não pode ser solucionada por sínteses como as que tentamos realizar. A coesão pode ser adquirida pela força, mas será caduca. Só um poder une os opostos, é a transcendência. Querer forçar a unidade mecânica da nossa sociedade através do aumento do poder do Estado, da polícia e do exército e do organismo burocrático partidário é uma forma brutal de coesão e fadada ao malogro. Cairá fatalmente, porque só a síntese transcendental consegue a coesão intrínseca. Parece haver uma contradição aqui, mas esta é meramente aparente. Quando as partes de um todo estão unidas pela coesão dada por uma força exterior, essa coesão é apenas transeunte e falha. Não nos unimos por estarmos mais próximos uns aos outros, por convivermos ao lado uns dos outros, por nossos corpos se aproximarem mais. O que une os homens não é o físico, mas o espiritual. O homem não é apenas um animal, mas um animal que tem racionalidade, entendimento e uma inteligência especulativa e também apofântica, porque também capta o que não se exterioriza, o que se oculta. A lei não nos une porque decreta nossa união. O Estado moderno é uma abstração dentro da sociedade e não é um organismo, é apenas uma máquina. Falta-lhe a vida. Se fosse a sociedade organizada, seria ela mesma. Só então o Estado seria a sociedade. Por mais que alguns queiram, a polícia não é um substituto de Deus, nem a lei decretada pelos poderes constituídos, a lei que brota dos corações e da inteligência. Tudo isso é uma mentira que custará muito caro aos homens, como já vem custando. O Estado moderno conseguiu realizar mais uma brutalidade e nada mais. É preciso que surja espontaneamente o que une, como surge o amor de mãe a filho, a amizade entre os indivíduos humanos. Não se decretam simpatias. eis o que queremos chamar de imanência. Enquanto o humano não unir os humanos, estes não transcenderão a si mesmos. A transcendência sintética de que falo é aquela que tem raízes na imanência humana. E quem pode negar que o homem moderno trai a si mesmo? Não se afasta cada vez mais de si mesmo? Não nega cada vez mais a si mesmo? Não busca fugir de si mesmo em busca da sua negação? Tudo na sociedade moderna separa. Não são apenas as coletividades que se separam, as classes que se separam, os grupos que se separam. São os indivíduos que se separam, e estes dentro de si mesmos. Quantos são estranhos a si mesmos? Quantos permanecem atônitos quando se debruçam no exame de sua própria personalidade? Sim, cada vez mais nos desconhecemos quando pensamos que nos aproximamos de nós mesmos. Quão poucos resistem à contemplação da sua própria pessoa? E quantos conflitos na impossibilidade de admitirem a si mesmos e de admitirem os outros? E de onde nasce essa ânsia de separação? O homem é um animal inteligente. É mister buscar na sua inteligência um dos fatores de suas misérias intelectuais. E a miséria intelectual de nossa época chama-se niilismo. O homem é hoje um buscador do nada, um negador de si mesmo e de tudo. Mas essa negação angustia, angustia-se de não ser, e nela não poderá perdurar. Nós escolhemos uma posição. Ante as filosofias da negação, lutamos pela positividade. Este livro responderá melhor e mostrará melhor o que pensamos. É preciso combater as filosofias da negação. Não combatê-las pela força, mas pela própria filosofia. Mostrar que lhes falta fundamento e que elas são falsas. Não basta apenas denunciá-las. É mister ainda provar a sua insanidade, a sua inanidade. É com afirmações que se alimentará o homem, um homem mais sadio e mais sábio. Uma pergunta poderia surgir agora. Por que escolhemos a forma do diálogo e quem são essas personagens que apresentamos no livro? Escolhemos o diálogo para mais facilmente pôr face a face as oposições que surgem na alternância do processo filosófico. Quanto às personagens, há uma história mais longa. Em minha juventude, escrevi dois romances que ainda não publiquei, porque sempre julguei que o romance é obra de maturidade. Esperei muitos anos, mais de 20, para que eles amadurecessem e depois pudessem vir à luz, se julgasse que mereciam vir à luz. Deveriam ter antecedido a esta obra, mas motivos outros o impediram. Por isso devo justificar as personagens. Esses dois romances chamam-se Homens da Tarde e Homens da Noite, e serão seguidos de mais dois outros ainda inacabados, Homens da Madrugada e Homens do Meio-Dia. Os Homens da Tarde são os homens crepusculares, os que vivem a heterogeneidade dos cambiantes cromáticos das ideias, os que vivem a filosofia do entardecer. Sua visão se limita a contemplar os cambiantes luminosos. São os intelectuais sistemáticos, os literateurs, estéreis que se esgotam numa obra apenas, os superficiais investigadores do cromatismo, os que não penetram além das coisas e que vivem apenas esteticamente a exteriorização dos símbolos. Homens da noite são os que interrogam as trevas, os que buscam estrelas no céu para que os guiem pelos caminhos desconhecidos que as trevas ocultam, os que buscam além e anseiam pelas madrugadas que lhes dará um novo dia. São homens cheios de esperança, enquanto os primeiros são homens nos quais esfaleceram todas as formas de fé. Homens da noite são os que investigam, os que procuram, os que não se cansam de investigar, os que não sentem o sono pesar-lhes nas pupilas, os espertos nas trevas, os vigilantes nas sombras. Homens da madrugada são os novos crentes, os que já acharam uma solução, os que, tendo penetrado pelas trevas, conseguiram alcançar uma madrugada. Não sonham mais, sabem, não esperam nem confiam, porque já encontraram. Afirmativos como a luz da manhã, são iluminados por respostas categóricas. Homens do meio-dia são os que realizam o que os homens da noite sonharam, o que os homens da madrugada afirmaram. Ainda estão muito longe de nós, pois bem, dentre os personagens encontramos homens tardios, crepusculares como Josias, Vítor, Samuel, Paulsen, Reinaldo e homens da noite como Pitágoras, anelante de uma madrugada que já desponta aos seus olhos. Próximo a ele, um jovem crê na madrugada, Arthur, e que segue Pitágoras porque tem fé em que ele o guiará. Mais remotamente, Ricardo surge como um tardio que não se obstina na contemplação do crepúsculo. Para ele, este é apenas uma inversão da ordem e certamente aponta ao que o contradiz. Opõe-se para conhecer as razões adversas. Não contraria para abismar-se na contradição. Contraria para conhecer as razões opostas. É livre para escolher. Não se compromete, não por temor ou medo, mas porque ainda não achou. O que busca não é aferrar-se ao niilismo de sua época, mas conhecer os pontos fracos e fortes para poder escolher. É, acima de tudo, honesto, e essa honestidade não desmentirá na hora precisa. A principal personagem é Pitágoras de Melo. Nasceu essa personagem logo às primeiras páginas de Homens da Tarde. Nada prometia ainda a minha consciência, mas logo se impôs e libertou-se de tal modo que passou a ter uma vida própria. E poderia dizer, sem buscar fazer paradoxos, que teve ele um papel mais criador de mim mesmo que eu dele. Não pautou ele sua vida pela minha, mas a minha vida pela dele. Eu propriamente o imito. É quase inacreditável isso, mas é verdade. A personagem criou o autor. E é espantoso que foi de tal modo que até muitas das minhas experiências futuras foram vividas por ele. Aconteceu-me na vida o que eu já vi escrito no meu livro. Muitas das peripécias de minha existência foram antecedidas por ele. E é essa razão porque o respeito tanto, porque o venero. Essa existência metafísica tornou-se real para mim. As ideias que a personagem expunha não eram então as minhas. Hoje, em grande parte, são. A personagem me conquistou. Na verdade, não pude resistir à tentação e ao fascínio que ela exerceu sobre mim. Pois bem, foram essas as razões por que a escolhi para este livro, que é uma obra construtiva e que pretende apenas ser construtiva. Estamos outra vez em face da sofística e precisamos denunciá-la. Mais uma vez temos que sair à rua, como outrora o fez Sócrates, para denunciar os falsos sábios. O niilismo agoniza, sem dúvida, mas é demorada essa agonia, e ele deixa atrás de si e à sua volta os destroços de sua destruição. Devemos lutar pela madrugada que há de vir, e para tanto é mistério enfrentar os sofistas crepusculares de nossa época, não recear as trevas e nelas penetrar. Há uma nova esperança, e esta certamente não nos trairá. Mário Ferreira dos Santos. Lido por Yuri Vieira Santos, do site caralouca.net.